Uma boa noite a todos. Boa noite. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Para mim é uma grande alegria, uma grande responsabilidade, um grande prazer e honra estar entre os filhos e filhas de Deus, amém? Amém. E eles são vocês mesmo. Todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão mais pertinho de Deus, aqueles que estão mais afastados, mas todos nós somos pecadores, todos nós temos dificuldades, todos nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós, e pela graça de Jesus, esta noite nós encontraremos o nosso Papai do Céu. Amém. Encontraremos a sua graça, a sua verdade, o seu poder, e permitam-me dizer para vocês o seguinte: se eu prometesse a cura da AIDS, do câncer, das doenças que acometem a gente, será que caberia nessa igreja quantas pessoas viriam buscar essas bênçãos? Ia caber ou não ia? Não ia não, né? Mas eu vou prometer algo muito melhor, é a cura da pior doença, porque o câncer, a AIDS, os inúmeros problemas de saúde que as pessoas têm, são muito pequenos diante do problema que Deus promete curar na sua vida, porque essa doença e esse problema é você que tem, sou eu quem tem. E abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 14, nós vamos ler o verso número 4, e nós vamos saber o nome da doença que é pior do que todas as doenças, o nome do problema que é pior do que todos os problemas. E nós vamos sair daqui, se abrirmos o coração para Deus, curados da pior doença. O livro de Oséias é um livro interessantíssimo. Deus manda o profeta casar com uma mulher imoral. O termo que a Bíblia usa é uma mulher de prostituições. Esse é um termo pesado, uma prostituta. E é com ela que Deus manda o profeta casar. E dentre muitas coisas que isso simboliza, Deus fala assim: esse casamento é um símbolo de um Deus que ama um ser humano infiel. E essa é a pior doença. E quando a gente olha para a nossa infidelidade contra Deus, que é a realidade na vida do pastor, na vida de quem cantou aqui, na vida de quem veio e já faz tempo que não vinha, a gente fica incomodado, entristecido, revoltado contra a realidade humana, porque não precisando ser infiel a Deus, é infiel a Deus. Mas como é que Deus responde a essa situação triste, ruim, chata, pesada, horrível? Oséias 14, 4. E Deus diz isso aqui para cada um de vocês, e Ele fala assim: eu vou curar a sua infidelidade, eu de mim mesmo te amarei, porque a minha ira se apartou de você. Deus aqui faz uma promessa que só Ele pode cumprir. Se eu prometesse a cura da AIDS, ou do câncer, ou das dificuldades na vida, eu não conseguiria cumprir essa promessa minha, humana. Ezequiel não pode prometer isso. Por quê? Porque ele não tem poder para fazer isso. E quando Deus promete, a conversa muda de tom. Não é o Ezequiel que promete. O Ezequiel não pode tirar de você um pecado, não, é bem menos que 0,1 pecado. Eu não consigo tirar isso de você, porque isso está na tua mente, no teu coração, na tua família, na tua experiência desde a tua infância, e você luta com uma natureza e com tendências que naturalmente te afastam de Deus e que te tornam infiel a Deus e não fiel. É por isso que é muito mais fácil mentir do que falar a verdade. Poucos de nós pagam o preço por falar a verdade, o preço de falar a verdade. Nós estamos tão envolvidos na mentira, que a gente cria os nossos filhos com mentira, que a gente vende os nossos produtos no comércio com mentira, que a gente liga a televisão para se divertir com mentira. Ou não é assim? É assim. É assim que nós somos. E eu sou assim, vocês são assim. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Agora, essa condição é uma condição pesada, ruim, triste. Mas, diante do quadro mais triste, Deus faz a promessa mais feliz, mais bonita, mais gostosa, de curar a sua infidelidade e a minha, e nos ensinar a sermos o que nós não somos. Talvez nós não sejamos verdadeiros, não sejamos honestos, não sejamos puros sexualmente, não sejamos corretos na nossa relação com as substâncias que esse mundo oferece. E quem sabe alguém aqui ainda bebe, ainda fuma, ainda come carne de porco, ainda faz o que Deus falou, não faça, é infiel. E é assim, porque a gente está acostumado, porque é normal, porque é comum. E quem sabe, muitas dessas coisas trazem prazer, trazem alegria. Claro que é um prazer e uma alegria, que junto com essa felicidade pequena, traz também a doença, o sofrimento, a frustração, a morte. É por isso que quando Deus promete curar a pior doença, nós podemos nos alegrar, porque quem prometeu é todo poderoso. Ele pode fazer o que eu não posso. O que é que move Deus em prometer e realizar essa cura? Eu de mim mesmo os amarei. É porque Deus te ama que Ele te promete te curar, te libertar, te abençoar, estar com você e te livrar da pior doença. Porque o câncer, a AIDS e muitos outros problemas de saúde tiram a nossa vida, mas Deus ressuscita a vida. Agora, a infidelidade daquele que não quer se converter, e não é se converter para a igreja, é se converter para Deus, não tem cura. É a condenação eterna, que significa a segunda morte. É quando o pecado vai cobrar o preço, e todo cigarro, e toda bebida, e todo sexo ilícito, e toda mentira, e toda novela, e toda bobagem, vão apagar a tua alma, e você não vai lembrar de tudo que você viveu, do amor, da fé, do prazer, da alegria que é conhecer a vida. É isso que o pecado quer te roubar. E o mentiroso, e o ladrão, e o assassino, o diabo, veio para fazer isso. Mas muito mais Jesus Cristo fez para destruir as obras do diabo. Porque Ele é todo poderoso. O diabo é poderoso, mas Deus é todo poderoso. É assim, é a verdade, é a realidade. Agora, movido por amor, Deus promete te curar. Mas vamos estudar um pouquinho melhor esse texto da Bíblia. Como é que você deve e pode responder a esse amor e a essa promessa? Oséias 14, vamos ler agora o verso 1. E aqui Deus apela para você, individualmente, para mim, individualmente, e para cada um. E Ele fala assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e dize-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, nem iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, pois por ti o órfão alcança misericórdia. Queridos, Deus apela para você, volta para o Senhor, teu Deus. Ele é o teu Deus pessoalmente. Quando a gente foi gerado no útero da nossa mãe, a gente não era nada, né? É até engraçado pensar nisso, né? A gente não era nada, mas sabe o que aconteceu? Lá no útero da tua mãe, Deus te chamou pelo teu nome. Amém. Foi a primeira vez que você entendeu que você era você. Claro que faz muito tempo e você já esqueceu. Mas é assim que Deus chama a gente para a vida. Lá dentro. E Ele falou assim, Ezequiel, Lucilene. E o nome de cada um. Aí você entendeu, Ezequiel, então, como é que é? Olha ao redor, pô, agora existe ao redor. É um líquido, é uma coisa estranha. E depois de alguns meses, alguns nasceram prematuros, outros nasceram certinhos, né? Alguns até demoraram um pouco para nascer, eu demorei um pouco. Alguns nascem um pouco antes. Começou a acontecer um terremoto tremendo, irmãos. Tremendo mesmo. E de repente, uma dor dói. Que nascer dói, igual morrer dói. E de repente, você ficou cego com a quantidade de luz que você não conhecia. Você não entendia nada. E Deus conhecia todos os teus dias, até o último, que ainda não chegou. E Deus te chamou para a vida. Você nasceu, obviamente, como um filho e uma filha de Adão, com a natureza pecaminosa, com a inclinação de fazer o mal, e todos nós nos afastamos. É por isso que para todos nós Deus diz, volta, volta para mim. E a vida é voltar para Deus. A vida não é correr atrás de dinheiro, cigarro, bebida, sexo, novela, futebol. A vida é voltar para Deus. É para lá que a gente está indo, e todos nós estamos voltando, quer queira, quer não queira. E todos nós vamos nos encontrar com Ele. Não importa se creu, se não creu, se foi fiel, se não foi. Todos estarão diante de Deus. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante daquele que tem o nome Jesus Cristo. Até o próprio diabo vai se ajoelhar e vai admitir que tudo o que ele fez não tem sentido e não tem razão, porque Deus merece amor e não rebelião ou pecado. Esse texto ele é lindo, e ele diz assim, olha, vem para Deus e vem com palavra de arrependimento, porque talvez você não tenha os pecados que eu mencionei aqui, mas você tem outros, e eu não me interesso pelo teu pecado, eu me interesso porque existe um Salvador para o teu pecado, um Salvador para você pessoalmente, que conhece o teu coração, a tua mente, o teu caráter, a tua família, a tua vida, por completo, e conhecendo o teu pecado, sabe o que ele faz? Bom, eu não tenho pecado, mas vamos trocar? O que vocês acham? O pecado causou todo tipo de sofrimento, tristeza, dor e morte, aí ele diz assim, vamos trocar, eu pego o sofrimento, a dor, a tristeza, a doença e a morte, e você vive eternamente. O que você acha dessa troca? Deus somente pode fazer essa troca, porque só Ele conhece o coração humano. Para Deus perdoar o pecado, Ele tem que perdoar o nosso coração, porque é lá que habita o pecado, é lá que a gente mente, é lá que a gente transgride, é lá que a gente fala mal uns dos outros, é lá que a gente não sabe se amar, é lá no coração, e isso se transforma em palavras, em atitudes, em violência, em vícios e em pecados. E Deus conhecendo tudo isso, Ele pode pagar o preço de cada pecado, e é isso que Ele faz na cruz, e é por isso que Ele pode te prometer, eu vou curar cada uma das suas infidelidades, cada uma das suas dificuldades, e é por isso que nós podemos nos alegrar em Deus. Esse texto traz uma informação um pouco difícil de entender, a Assíria não nos salvará, a gente não sabe nada do que é a Assíria, né? Agora, ele está dizendo o seguinte, a nossa salvação, a nossa alegria, ela não pode estar ligada às estruturas políticas e sociais desta terra. Existe uma estrutura política, econômica e social. Se você se curvar a ela, você vai ganhar dinheiro, vai cuidar da sua família tranquilo, não é verdade? Se você for aliado do prefeito que ganhar aí daqui a pouco, quem sabe se for bem chegado, você vai ganhar um emprego, vai viver tranquila ou tranquilo, vai cuidar dos seus filhos. Mas não é dessas fontes que vem a comida no nosso prato, porque é a misericórdia de Deus que nos alimenta a cada dia. É porque a gente ora, Papai do Céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E se Deus tirar a comida desse mundo, não tem prefeito para te dar comida não. A nossa vida não depende das estruturas políticas e sociais desse mundo. Ela depende de um Deus que mantém o universo pelo poder da sua palavra. Poder do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, que são abundantes em Cristo e são mais do que abundantes. Que a Bíblia diz assim: onde abundou o pecado, onde abundou a infidelidade, superabundou a graça de Deus. É por isso que Deus pode prometer e cumprir, curar a gente de toda infidelidade. Deus é maravilhoso, irmãos. A partir do verso 5, o profeta continua a nos dizer, e ele diz assim, Deus falando através do profeta: eu serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como o Líbano, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos, o seu resplendor será como da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como do vinho do Líbano. Olha que interessante, irmãos. Deus promete nos abençoar com aquela chuva mais calminha, o orvalho. Deus não está desesperado, correndo, como se ele estivesse perdendo a briga para o diabo, ele está abençoando de forma tranquila. E ele promete abençoar os nossos ramos, quem sabe a gente possa ver aí um símbolo dos nossos filhos, não é verdade? Quão importantes são os seus filhos para vocês? Muito. Muito, muito, para Deus eles são muito mais importantes, e Deus promete abençoar os seus filhos, cuidar com carinho. Claro que da perspectiva humana, a gente sabe que os nossos filhos sofrem, eles têm dificuldades, eles também têm pecados, então da perspectiva humana a gente não entende tudo o que isso significa, mas o que eu posso dizer é, que no vale da sombra da morte, é que mesmo em meio aos pecados, mesmo em meio à dificuldade, Deus vela sobre os seus filhos, e Ele os livra, e Ele os guarda, Ele os abençoa, e Ele tem planos de salvação eterna para os seus filhos. E aqueles que ainda não têm filhos, quem sabe se der tempo um dia terão, podem ir para casa hoje com a promessa, que Deus vai cuidar deles, porque é assim que Deus faz. Papai do Céu é maravilhoso, a gente não tem nem palavras para louvar o seu nome adequadamente. O verso 8, Deus faz uma pergunta, e ele diz assim: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu vou ouvir você, eu vou cuidar de você, eu sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você tem, vem de Deus, é para a glória de Deus. É por isso que quanto menos pecado, melhor, porque o pecado não é para a glória de Deus. Dentro da nossa corrupção humana, a gente tem prazer no pecado, só que saibam uma coisa, mesmo aqueles que desfrutam do pecado, quando eles são libertos, o prazer é muito maior. Pode ser muito prazeroso descer no boteco e beber uma cerveja, mas saiba que é muito mais prazeroso poder descer, passar pelo boteco e não beber nenhuma cerveja. E eu não falo isso como um falso moralismo, eu bebi muita cerveja, há muitos anos eu não bebo cerveja, com a graça de Deus nunca mais na minha vida eu vou beber. Não é porque eu sou melhor do que quem bebe, estou julgando, estou condenando, eu não julgo ninguém, eu não condeno ninguém, cada um se condena, sou eu que condeno. E claro, o mundo oferece essas coisas todas como se elas fossem grandes prazeres, né? Vê as propagandas de bebida alcoólica, só tem paisagem bonita e gente bonita, no boteco é assim? É bem assim, né? aí você já vê a mentira, o engano, a safadeza, porque o objetivo não é te dar uma vida bonita ou gostosa, é roubar o teu dinheiro. É, o objetivo é esse, porque se você tivesse uma fábrica de cerveja, você ia ver o dinheiro entrar, viu? Não tem alegria, prazer, não tem isso. O que tem é dinheiro. Você me dá o dinheiro, eu te dou a bebida, ó. Maluquice, né? Você me dá o dinheiro, eu te dou o veneno. E você bebe achando bonito. Mas existe libertação para quem está lutando com a bebida. Eu vou curar a sua infidelidade, porque eu te amo. E não é o Ezequiel quem diz, diz o Senhor. O último verso desse capítulo vai nos conduzir a um fato importante e complicado, mas real. E o profeta pergunta: quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Não é obrigado a ser fiel. Se alguma igreja disser para você que você é obrigado a ser fiel, é mentira. Não é obrigado. Mas saiba de uma coisa: é possível ser fiel. Essa é a oportunidade. Nós temos em nós tendências para o mal, estamos acostumados com o mal e somos pecadores, todos nós. E a gente desanima da luta, e é mais fácil desistir da luta e voltar para o mundo. Mas quem perseverar, quem se entregar para Deus todo dia, hoje e todo dia, quem entregar para Deus os vícios, os pecados, os problemas, as vontades, as tendências, não precisa tentar enganar a Deus. Não precisa dizer para Deus que você não gosta da bebida, não gosta da mentira, não gosta da novela, ou não gosta de qualquer coisa que seja pecado. Pode dizer para Ele: eu gosto, Senhor. É podre, é mal, é ruim, mas eu gosto. E quando a gente é sincero com Deus, a Bíblia diz assim: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar. Não tem máscara com Deus. Com as pessoas às vezes tem, mas com Deus não tem máscara, porque independentemente do que você saiba, do que você fale, Ele sabe. E Deus, sabendo do nosso pecado, nos amou de forma perfeita, incondicional, eterna, a ponto de vir em pessoa neste mundo, sofrer o que não merecia sofrer, e no sofrimento dEle, Ele carregou a tua dor, a tua culpa, a tua doença, o teu vício, o teu pecado e a tua morte. Foi isso que Ele fez por você, foi isso que Ele fez por mim. E tudo que a gente puder fazer por Ele significa nada diante do que Ele fez. E a gente pode fazer muito, a gente pode criar vergonha na cara, abandonar muita coisa que a gente pode abandonar, a gente pode voltar a se envolver com a palavra de Deus, com a missão, com o amor. E a gente pode fazer muito em amor pelas pessoas dessa cidade, pelas pessoas da sua família, mas tudo o que você puder fazer significa nada diante do que Ele fez, porque Ele fez por você o impossível. Porque o pecado teu é contra Ele, mas Ele resolveu isso, Ele pagou o preço, e você pode voltar. As portas estão abertas, as portas do coração de Deus, as portas desta igreja, a porta do coração dos irmãos. Claro que esta igreja e os irmãos são pecadores também, né? Tem que tomar cuidado com eles, né? Não pode confiar neles, nem em mim, mas pode confiar no Deus que reina nesta igreja. Nele você pode confiar, porque a palavra dEle é verdade, e Ele prometeu te curar das tuas infidelidades. E se você quiser ser curada ou curado, você pode sair daqui com a graça da paz de Deus, do perdão e do poder para a tua salvação eterna. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor. Como é bom louvar a Deus. E quem sabe aqueles que estão afastados, ou aqueles que pensam que não estão afastados, queiram se entregar a Deus e dizer: Pai, eu preciso da cura da minha infidelidade. Eu preciso, eu sou o primeiro a aceitar o meu apelo. Eu aqui, ó, Deus, eu preciso, Pai. Eu quero que a tua palavra se cumpra na minha vida. Senhor, me perdoe, me transforme, me abençoe, me ajude. Eu preciso de ajuda. Se você também precisa, seja membro, seja afastado, não interessa. Coloca para Deus a tua vida, o teu coração. Quiser se ajoelhar, se ajoelha. Quiser se levantar, se levanta. Quiser vir à frente. Expressa para Deus o que você quer, o que você precisa. Eu não posso dar o que você quer nem o que você precisa, mas Deus pode. Saiba disso. E quando Deus faz, ninguém pode impedir. Não tem pecado para impedir, não tem diabo para impedir, porque a obra da graça de Deus é soberana. E ela te visitou esta noite. Vamos ouvir um louvor. E que você expresse o teu desejo para Deus da tua forma, e Ele vai ouvir a tua vida, a tua oração, e Ele vai fazer para você melhor do que você pode sequer imaginar. Amém. Que a tua graça, Pai, destrua todo pecado em nós, Pai. Nos faça firmes e felizes. Em nome de Jesus. Amém. Eu já tomei a decisão de entregar a ti. Já decidi começar, mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer, já não consigo mais ter lugar de ver. Deus eterno e maravilhoso, Pai do céu, em nome de Jesus Cristo, Tu conheces as nossas infidelidades, Pai. Nós não estamos aqui para dizer que somos melhores que ninguém, não estamos aqui para dizer que somos perfeitos. Estamos dizendo que somos pecadores e todos nós necessitamos da Tua graça, Pai. Que esta graça cure o nosso coração, tire de nós os vícios, os males, as tendências, as vontades de transgredir a Tua lei, de desrespeitar a Tua presença. E assim que o Senhor toque em cada área da nossa vida com a Tua graça e com a Tua bênção, Pai. Toca a nossa família, toca a nossa vida financeira, toca o nosso coração, toca os nossos relacionamentos, Pai. Livra-nos do laço do diabo e faze-nos fiéis e felizes acima do que temos sido até hoje, Pai. Que o Senhor destrua toda a obra do mal em nós e através de nós. E assim que o Senhor nos faça mais fiéis e mais felizes, e que nenhum aqui, Pai, falte na manhã da ressurreição, no dia da volta de Jesus, Pai. Por favor, Deus, luta com aqueles que estão lutando contra Ti ou contigo, ou contra o pecado, ou contra o diabo, e dá vitória a cada um, para que somente o Teu nome seja honrado e glorificado para sempre, Pai. Visita cada pessoa que esteve aqui, Pai, nesse reencontro. Aqueles que vieram, que faziam tempo que não vinham, aqueles que estão aqui regularmente, porque todos nós queremos voltar para o Senhor e receber o Teu perdão e a Tua paz. Dá-nos uma ótima noite, dá-nos a Tua graça, permita-nos louvar o Teu nome desde agora e para sempre, e que toda a Tua vontade se cumpra na vida de cada um de nós, para a nossa salvação, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.